Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira. E sempre entre as 20h30 e as 21 horas. Ora, hoje, na Rádio Antena Web, vamos dedicar uns 30 minutos do nosso programa àquelas musiquinhas que não são muito conhecidas, ou melhor, sim, não são muito conhecidas, mas de artistas que, esses sim, são bem conhecidos. Ora, a música que vai iniciar a nossa emissão é, de certa forma, uma exceção à regra. Porque os artistas são bem conhecidos, a música também, a interpretação é que não. Na verdade, só há muito pouco tempo é que este bootleg chegou até nós. A música que lhe vamos apresentar é dos ABBA e foi gravada em 1979 em Las Vegas, ao vivo. Tem uma grande qualidade de som, chama-se Noemi Noemiu e, como disse então, é dos ABBA. Vamos escutar esta melodia juntamente com The Outsiders, dos R.E.M. e The Uncle Arthur. Foi sem dúvida, aliás, foi sem dúvida, foi o primeiro... É sem dúvida uma música muito pouco conhecida. Eu creio que mesmo muito pouca gente conhecerá esta interpretação, pelo menos de David Bowie. É que foi o primeiro tema que iniciou o primeiro LP deste cantor. Com, imagine lá... Ora, faça lá as contas comigo. 67 a 2010 são 40 e... quantos anos? 43 anos de carreira. Ou seja, foi o primeiro trabalho em 43 anos, o primeiro trabalho que David Bowie gravou. E, enfim, ele continua aí, disposto a gravar mais músicas, não é? E, portanto, David Bowie, vamos ouvir este seu primeiro trabalho de 1967, da Uncle Arthur. São estas as três primeiras melodias que vai poder escutar já de seguida na nossa edição de hoje do Musicália. Lost in the moon. sick stuff, and I do remember you. Drawing patterns with the cork on the tablecloth, promising rock and a change of luck. Where will this lead us? I'm scared of the storm. The outsiders are gathering, the day is born. I tried to tell you I'm not afraid. You looked up and saw it all across my face. So am I with you, or am I against? I don't think it's that easy, we're lost in regret. Now I'm trying to remember the feeling when the music stopped, when you told me what you knew. Lost in the moment, the day that the music stopped, and I do remember you. Drawing patterns with a cork on the tablecloth, promising love can help change the plot. Where does this leave us? We're scared of the storm. The outsiders are gathering, your day is born. Drawing patterns with a cork on the tablecloth, promising love can help change the plot. Where does this leave us? I'm scared of the storm. The outsiders are gathering, the day is born. The outsiders are gathering, the day is born. The outsiders are gathering. For 5 o'clock, Uncle Arthur closes shop, screws the tops on all the bottles, turns the lights out, locks it up, climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to Mother. It's another empty day. Uncle Arthur likes his mummy. Uncle Arthur still reads comics. Uncle Arthur follows Batman. Round and round the rumors fly, how he ran away from Mum on his 32nd birthday, told her that he'd found a chum. Mother cried and raved and yelled and fussed. Arthur left her no illusion, brought the girl round, saved confusion. Sally was the real thing, not just lust. Uncle Arthur vanished quickly. Uncle Arthur and his new bride. Uncle Arthur follows Sally. Round and round goes Arthur's head, hasn't eaten well for days. Little Sally may be lovely, but cooking leaves her in a maze. Uncle Arthur packed his bags and fled back to mother, all's forgiven. Serving in the family shop, he gets his pocket money, he's well fed. Uncle Arthur, past the gasworks. Uncle Arthur, past the river. Uncle Arthur, down the high street. Uncle Arthur, follows mother. Escutamos agora mais três músicas. Vamos mudar de ritmo e trazer-lhe temas recentes de artistas que estão atualmente no programa musical em ativo, e bem em ativo. E vamos então pegar nestas senhoras e trazer-lhe música. Pois é verdade, são três senhoras que vai poder ouvir. Lily Allen, ela que... Anda aí, vamos trazer um tema que já uma vez, se não estou em erro, até foi logo no primeiro, na semana de maio, tive a oportunidade de lhe trazer esta musiquinha de Lily Allen. Chama-se Never Gonna Happen. É uma música que faz parte do seu álbum Not a Fair. E é uma musiquinha, é a faixa número 7. É uma música muito engraçada e eu quero partilhá-la convosco. Depois vamos ficar com outra música. Sabe como é que se chama? The Fame. E é a faixa título do primeiro álbum de Lady Gaga. Ora, acontece que esta música de Lady Gaga não chegou a ser conhecida. Quer dizer, foi aquela que deu nome ao álbum, mas não chegou a ser conhecida. Sim, Just Dance e por aí, mas esta não. Esta não. Portanto, vamos lá conhecer a faixa título do álbum de Lady Gaga. E por fim, vamos chegar com Disappear, uma música de Beyoncé. É mais uma daquelas baladas à qual ela já nos habituou. É sem dúvida uma grande cantora, tem uma grande, grande, grande voz. E para quem já a viu ao vivo, sabe do que é que eu falo. Então vamos ficar com estas três músicas, sendo que a última é, sem dúvida, na minha opinião, a melhor de todas. Disappear, de Beyoncé. Vamos então ficar com estas melodias e eu vou voltar depois para as despedidas. Tenho para si uma grande música. Para quem gosta de Britney Spears, fique no aguardo. E eu volto aqui a alguns instantes. Até já! I don't wanna hurt you, 'cause I don't think it's a virtue, but you and I have come to our end. Believe me when I tell you that I never wanna see you again. And please can you stop calling, 'cause it's getting really boring, and I've told you I don't wanna be friends. Believe me when I tell you that I never wanna see you again. Considered using when I call you up straight out of the blue. But I don't understand what else a girl in my position's to do. Now I know you feel betrayed, but it's been weeks since I got laid. This doesn't mean that I don't think you're a fool. But I don't understand what else a girl in my position's to do. Just makes it harder. rather ugly, cause I know that you still love me, and this isn't any kind of excuse. I don't love you. I don't love you. Música. If I begged and if I cried, would it change the sky tonight? Would it give me some light? Should I wait for you to call? Is there any hope at all? Are you drifting by? Estou então para as despedidas e para lhe apresentar a tal música de Britney Spears. Não, não vim com Britney Spears para o estúdio, que é uma pena, mas trago-lhe a musiquinha, já não é mau. Já não é mau. Quem sabe um dia possamos estar aqui a fazer uma entrevista em exclusivo, em exclusive, à grande Britney Spears, mas por agora não é possível. Mas pronto, vamos lá ficar com uma musiquinha para encerrar a emissão de hoje do Musicália. Tenho então este tema para lhe oferecer. Bom, Britney Spears lançou recentemente um novo trabalho que inclui alguns dos seus maiores sucessos e também alguns dos seus novos temas. Ora, um deles chama-se Amnesia e é uma música brutal. Para quem gosta deste género musical, aconselho então a ouvir. Britney Spears esteve em grande quando gravou esta melodia. Vamos então ficar com esta música para encerrar mais uma edição do Musicália. Da minha parte é tudo, quero que saiba que foi um enorme prazer estar consigo nestes 30 minutos de programa. Eu volto à meia-noite para a última edição da semana do Hora Zero, mas até lá vai ter música ao vivo e o Beat Sounds. Por agora é mesmo Britney Spears quem encerra esta emissão com Amnesia. Fique bem e não se esqueça, fique sintonizado com a rádio da sua preferência. Até amanhã. You just came to say hello.